o funkeiro é um animal. Pela saco falado tem tudo que tomar um pau. Quando chega tarde a sensação é o futebol, e à noite com a gatinha curtir um baile na moral. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades, tardes do Engenho Novo. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades, tardes do Engenho. É, a todos os bailes eu quero agradecer. Tem Sargento Magnatas, tem também o Garnier. Céu azul, matriz, rato molhado, jacaré, São João, Mangueira, Sampaio, fiquem na fé. Cabeça feita em casa ou em qualquer lugar, pra quem gosta do assunto, vamos logo shapear. Quando chega tarde no Parque Santos Dumont, pra quem não conhece o Engenho, tá convidado, sangue bom. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades, dades do Engenho Novo. Eu moro na comunidade do Engenho Novo, moro na comunidade, dades do Engenho Novo. É partideiro que é partideiro, não pode vacilar. Quando entra no samba tem que versar, tem que versar. Partideiro que é partideiro, não pode vacilar. Quando entra no samba não pode ficar de blá blá blá. Muitas pessoas vão se influenciar e vão falar pra você não aparecer mais por lá. Só que a questão, camarada, sangue bom, é tudo, tudo sem interesse, é tudo, tudo coração. Quem fuma, quem fuma, quem bebe, quem cheira, tem que chegar no sapatinho e não ficar de bobeira. Quem fuma, quem bebe, quem cheira, tem que chegar no sapatinho e não ficar de bobeira. Porque quem tá lá em cima não tá de vacilação, tá de olho no movimento, de olho na situação. É quem tá lá em cima, não tá de bobeira não, tá ligado no movimento, tá ligado na situação. Morteiro na mão, estrondo no ar, avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. Morteiro na mão, estrondo no ar, avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. O morro amado, ao mesmo tempo temido, comandado por irmãos, comandado por amigos. Só que a questão, camarada, sangue bom, é tudo, tudo sem interesse, é tudo, tudo coração. Como já dizia Cartola, as rosas não falam se eles choram. Por que é que eu vou chorar? Eu vou me emocionar quando a minha escola na avenida entrar, mostrando ao mundo. Eu quero ver, como dizia Renatinho, Valtinho, Cotoco, é Mangueira verdadeira área de lazer. Ah, morteiro na mão, estrondo no ar, avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. Morteiro na mão, estrondo no ar, avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. Quarta e sexta-feira rola, rola o futebol. O morro desce em peso pra jogar na moral. A regra aqui é uma falta não existe. Não gostou, vacilão, fica de fora e assiste. Morteiro na mão, estrondo no ar, avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. Morteiro na mão, estrondo no ar, avisando que a polícia a qualquer hora vai chegar. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades, tardes do Engenho Novo. Eu moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades do Engenho Novo. É, eu moro lá. Comunidades do Engenho Novo, a todas as comunidades, paz.